Charlie Índia, autorizado acionar, teste ponto seguro. Tá autorizado a coluna 7, prossegue corredor axé. Em após você eleitoral, controle 20.8, acena 0260. M311 para interceptar o localizador, curva à esquerda, para o 130. Esquerda 130, sendo M311, batei 4000. Livre descer 2000, fonte estabilizado, ajuste 108. 2000, chama estabilizado 108, chama M311. Olha aí, Mateu, no zero. Ali, Mateu, no zero, 334. This is Brazilian Air Force, 2584. Brazilian Force 2584, clear via Arbor Departure, drive maintain level 400. Roger, performing Arbor Departure level 1400, Brazilian Air Force 2584. Localizador 1160. Também, posição Gol 1160, passando a complete final, e ele é 68, pistão 0, chame a torre 1895. 1895, obrigado, senhor. 2783, desça e mantenha 3000, ajuste 1098. 3000, 1098, azul 2783. Pós-estato da autoridade de elétrica, senhor. Chuva leve sobre o campo, pista molhada. Assente uma reportagem visual, baixa travada, volume 60. Localizador, Xanamia 311. Xanamia 311. Sete final, ILS, XRAY. Segue tráfego meia dúzia de milhas à frente, Boeing 737 da Gol, chame a torre 1895. Chama a torre 295, bom dia, Xanamia 311. Torre Salvador, bom dia, Xanamia 311, está a 7 milhas do céu. No localizador. É 311, bom dia, 1.002 para ajuste, continua a aproximação, guardando autorização de pouso, chuva leve sobre o campo, pista molhada. Gente, aguardando, continua a aproximação, Xanamia 311. Passando externo, baixar travado visual, volume 60. Gente, voo 1160, continua a aproximação, aguardando o pista livre. 783, desce e mantenha 2000, autorizado final, ILS XRAY, pistão 90, informe localizador. 2000, autorizado ILS X-Ray, portarei localizador 2783. Turno 160, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 14 nós, pista molhada. Autorizado pouso, pista 10, volume 160. Só 3304, decolou 09, controle 208. 3304, bom dia, contato radar na decolagem, subiu mantendo nível 360 via saída da árvore. 360 via árvore, 3304. Sub 2783, inicia redução para 190 nós, segue tráfego Airbus 320 da Oxané, 7 milhas à sua frente. É 2190, azul 2783. Brasília Force 2584, fly direct to Elefa intersection. Roger, clear left intersection 2584. Exceto o localizador do X-Ray, azul 2783. Azul 2783, complete final ILS, chama a torre 1895. Complete final ILS 1895, bom dia. Por favor. 4 voltas confiável, autorizado acionar com sua autonomia. Sim, é contra o Otávio, tranquilo. Solo, Lobo, Nuno 60, Lincoln, escuta. Pegou o Nuno 60, alto, resposta da Juliette. Alfonso da Juliette vai reforçar o Nuno 60. Rio e Ponto, Pistão 2-0, Xarame, a 3 a 12. Azul 2783, bom dia. O ajuste no 098, continua na aproximação. Aguardando autorização de pouso. Corte visual, comprou. Prossegue na aproximação, cortarei visual. Reporte visual com local de pouso. Tirou a aproximação. Um dos outros segue a aproximação 743 de aguardo. Então, 3663 tinha chamado o táxi. 4 horas até na corrida. Mano 128 a bordo, autorizado o táxi Índia, tá 3363, cogitando 3663. Quando ponto de espera, dando 0-2-8-9-5, ninguém no 0-8. 3663, bordo. Índia, autorizado o táxi 7743 e mantém a posição na saída do táxi. Oscar autorizado, reporte para ingresso. Alfa Charlie. 7-3, só por informação, não chove mais sobre o campo, a pista permanece molhada. Grato, informação. 6-3-11 ao 1-3, direita, 1-2-1 no 1 no colo. Na direita, 2-1 no 1, na Charlie, a direita do 1 no ponte. 0-8, o apontão. Azul 2783, pouso autorizado, pista no 0, vento no 4 0 graus, no 3 baixo. Sempre pouso no 0, 2783. Juliette, o Nuno 60. O Nuno 60, aguarda 2 tráfegos 043 para o pátio 1, 2402. Após ingresso de Juliette, para o Nuno 0. Entendido, aguardar 2 tráfegos após ingresso para o Nuno 0, o Nuno 60. Aguarda 2 tráfegos com passar do pátio 3 para o pátio 1. Do pátio 3 para o pátio 1. Solo Salvador, bom dia. Xarame 311, livrou. Xarame 311, bom dia. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, Xarame 311. Ô Xarame 312, se tiver de apuramento. Table 1, 2, 6, 0, 0. Solo, boa, está 3859, 4 Curitiba. 3859, Curitiba, autorizado, liga 360, via Pesulo 21, Pesulo 21 está UTG, Pesulo 15, Mudol, Pesulo 30, Sorocaba, Euper Alfa 310. Recola a pista no 0, curva direita, saída da bola. Após direto, controle do 0 da cima 8, funciona 5142. Só 3663, bom dia. Autorizado a linha e manter o 90. A linha e manter. 60, decola 10, curva direita, saída da bola. Pesulo 21, Otigueira, Pesulo 15, Mudol, Pesulo 30, Sorocaba, Paralfa, 310 horário. 208 controle, 51.200. Correto, após a boa, procura Alexa, receptar o vivo. Empresa do 59 é ponto, pronto, puxa. Agora ele é 0,20, chama a puxa. Até a posição, gol no 160 autorizado, Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, gol no 160. Xarama 63, 1, Juliette, portão 02. Juliette 02, está aguardando apenas o tráfego à frente, o Xarama 63. Azul 2783, Kilo, passe 3, posição 3, Romeu. Alfa, Kilo, passe 3, 2783. Afinando o Tango, aguarda agora R2 da Avianca. Ingressar no passe, pode prosseguir, táxi e rende. Sola, após o avião parar no 2, 163, 12, pode ligar? Aguarda. Tô nós táxi a retaguarda, puxando a 63, 12. Chamado um minuto, bem, um minuto e meio, puxa. Aguardando a instrução, 3 ou 2. Livre de decolagem, 0, vento 0 graus, 3 mais. O porta-polo controlado RMAR, não chove sobre o campo, aparentemente ainda está chovendo, o vento em Salvador não fica 0 graus, não tem mais. Considere a 19, frequência livre, bom dia. Charlie Índia, decolou aos 2-0, pro do farol de Itapuã. Transfere o controle 2-0, 80, uma boa. Trato pro Itapuã, 2-0, 80, Charlie. M663, decolou 18, controle 208, boa viagem. 208. Lima para Tomás, está mais estado hoje em dia, para Feira de Santana, Alta 44, é o B1, alocado 0122. Bota lá, meu 312. Rodou 3663. Bem, o Lima para Tomás, reporte na 20ª milha, quando possível, estimar de pouso. Então, 6663, contato Ranano Decolagem, sua para nível de voo 340 via saída da El. 340 via. Trole Papa Romeu Alfa Challenger. Papa Romeu Alfa Charlie India, prossiga. Solicita via litoral da presente para Porto Seguro, 0260 transporte. Barro meu, Alfa Charlie India, sente. Mantenha-se em condições visuais, corredor Axé, reporte para a barra. Farol da barra, Charlie. Após o colega da companhia, a linha manteu no zero. Direto Fátima ou 3663? Então, 3663, aguarde coordenação com o Centro Recife. 63. 1630, autorizada, final LS, e reposto estabilizado. Contarei estabilizado, 1630. Gustavo, decolou os 2-1, chame o controle 208, boa viagem. Controle, bom dia do Papapapá, Alfa Tango Tango. Papapapá, Alfa Tango Tango, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 100, via saída coral. Ah, sobre condições de slasher, ele já está modificando as regras do momento. Solicito o nível 085, direto Ilhéus. Plano de voo modificado 1223, suba para nível de voo 085, voe direto Ilhéus. Tá, 085 direto Ilhéus, dá para estar anotando. 312 copiado, 168, voo autorizado, táxi Viente, a ponte espera 102, 118, pessoal 95, que legal 0018. 295, pode ser ligado, pode ser lá. Papa Romeo, Alfa Charlie India, confirma estimado para ingresso na terminal de Ilhéus e estimado de pouso em Porto Seguro. Aguarde para os estimados, Alfa Charlie India. Thank you. Estamos no Lu livre, decolagem, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-3 mais. 3-3-9. 2-5-1-3-3-9-5, boa. Bom dia, 6-3-1-2. Ali aí mantém 1-0. Aí ela tem. Tango, aciona o transponder 5-1-2-6. 5-1-2-6, alfa tango tango. Papá Romeo, Alfa Charlie India, prossiga. Semana terminal ideal, zona 248 e Porto Seguro, 1-3-5-8. Terminal ideal, 1-2-4-8, estimado em Porto Seguro, 1-3-5-8, confere? Confere, obrigado. Estamos no Zulu, decolou 24, controle em 1-2-0-8-0. 1-2-0-8 vai chamar, sabe ou não? Salvador. Salvador. Salvador. Salvador. Salvador. Salvador. Salvador. Salvador. Salvador. Salvador. Salvador. Salvador. Salvador. Salvador. Salvador. Salvador. Salvador. Salvador. Papá Lima, Papá Mike, sente, frequência livre. Nível 1, 0000, November, Golf Índia, autorizado. Decola pista 10 com a direita, sai da Golf, pode direto. Rodrigues, 0018, 35132. Papa Romeo, Alfa Charlie Índia, vai manter o 9000 pés até o destino? Afirmo. Dentro da presença em frequência livre, pelo radar está encerrado, a 17 milhas Oeste Salvador. Quando ingressar na terminal de Ilhéus, chame o mesmo na frequência 120.1. Estabilizado em LF 630. Bono 630, complexo final LF, chame a torre 118, decimal 95. 1895, 630. 2 livre de decolagem, pistão 0, vento no parque 0 graus, no 5 mais. 3 livre de decolagem, 6312. Autorizado, boa de contato. Ajuste 90 no 8, continue a aproximação. Porte visual baixado e travado, tem chuva sobre o campo, pista úmida. 7630. Zero, cheque 3, fundo autorizado no 0, vento no 50 graus, no 5 nós, pista 1. Baixa travado, 630. 63 no 2, decolou em 28, chame o controle 208, boa viagem. 208, ligar com a. Autor, chame 6312, passa 2000 pés, bom dia. Oceania 6312, contato radar da decolagem, suba para nível de voo 350 via saída Puca. 350, 6312, possibilidade de voar Puca ou Jamo? Autorizado, direto Jamo, Oceania 6312. Bora Jamo, 6312, obrigado. Tango Juliette, Tango Zulu, quando possível, informe seus sinais de pouso e a proa ideal para o destino. A proa é essa mesmo, a mesma proa de arma, 260. E o estimado de pouso, 13. 1310, Tango Zulu. 1310, sim. Dá pra gente já muda as regras visuais, se possível. E a extensão 085, Juliette, Tango Zulu. Tango Juliette, Tango Zulu, sim. Então, vou modificar no 1, 2, 3, 1. Sem restrições, para nível de voo 085. Positivo, sem restrições, vai atender para o 085, Tango Zulu. Bola da rua do Alcelo, com a esquerda, como Fabio Pulo, levantando, certo, o jogo da batida. Controle 208, aciona 5 bolas de pista, o Arthur, e a gente vai. Número 1160, reporta para o Bush, do 274. Pode lá. Papapá, Mike, deixa o meu, sim. Pista da Cerca, vai chamar 209. Sete, obrigado. Gente, agora a coordenação, Mike, deixa o meu. Aguardo coordenação, Max 7 a 2. Só o Mandiango, ou no 63, né, Lima? 630, Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, 62. 3859, Guarulhos, 4 horas, 1-4-4 da vez. Cidade Taxi Índia, ponte para dono 0-2, 895, Negão 1-0-9. Índia, 2-95, ponte espera, tá 3859. Oceana 6312, voe direto Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, muito obrigado, senhorita. É, 312. Inverso, decola pista no 7 para o norte, controle 20-8. Oceana 0115. Autorizado táxi, Juliette Cabral, na nave da Gol, ingresso na Juliette, após, segue via Índia, ponte para a zona 02, 895, negão 908. Afirma, afirma, na frente, Juliette Cabral. Passando o Uísque Yankee Lima, prosseguindo. Bem, está sendo identificação, Papatango, Isco, Tango Lima. Identificou o Tango Lima. Oceana 6312, chame o centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. 12645, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Papatango, Isco, Tango Lima. Contato radar, 64 milhas nordeste. Salvador, vou ir na proa de Bonfo para interceptar a chegada a Bonfo e reposto para a descida. Portaria em Luiz. Bonfo. 2 graus, né? Qual seria? Pronta cópia, Metrizo 1. Metrizo 1, autorizado Guarulhos 360, GP Zulu no 0. Até Pai, Umbagem, GP Zulu 44, Pagog. Decola pista no 0, curva direita, Seretal, transição ótima. Controle 20-8, acena 5-1-5-6. Sistema 3-1-1, autorizado, Guarulhos 3-0, dia 3-1-0, viragem em parte, atitude 4-4, pagode. Sistema 3-1-0, uma direita, Dael Monte, 1-2-0-8, controle, se você quiser, se você quiser, chame 3-1-1, está no 0-2. Reposto, não puxo, chame 3-1-1. Vou estar na próxima, 3-1-1. Juliette Romeu. A 3859, decolou de 38, chama o controle 120, decimal 80. A 3859, obrigado. Controle Salvador, boa. Bom dia, tá 3859. Então, 3859, bom dia, contato Ranaldo Decolagem, suba para nível de voo 360 via Saída Árvore. Saída Árvore para 360. Só para deixar assim que o aeronave não cumpriu a instrução. Gente, mudei a instrução inferior, ajuda de 7-4. Acione identificação autorizada a chegar da BOF e desça para 4.000 pés, o ajuste no 018. Então, 3259, autorizado direto Elefa. Direto Elefa, da presença da 3259, obrigado. Gente, Mike Juliette, ouviu a intenção, é taxiar até a cabeceira no 7, que é claro para nós? Autorizado da presente, inicia o Mike Juliette Romeu. Inicia da presente, ingressa no Pro Norte, entra no 40 graus no 6, no 6, no 7, vai, o Mike Juliette Romeu. 179-160, vai iniciar para Pro Norte, Mike Juliette Romeu. Bravo Delta, livre de decolagem, 190, vento 1 no 40 graus, no 69. Fora do solo, controle direto, Serra Índia com Índia, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, decolou os 40. Chega agora o controle, 20.80, boa. Aos 40, da presente 12080, Mike Juliette Romeu. Controle Salvador, papapapá, Mike Juliette Romeu. Papapapá, Mike Juliette Romeu, prossiga. Decolado de Salvador, com proa direta Serra Índia, Eco Índia, Elicio, Mike Juliette Romeu, 500 AGL. Mike Juliette Romeu, sim, mantenha as condições visuais, vou direto para o destino, até o final para pouso. Reportará final para pouso, Mike Juliette Romeu. Voo no 648, acione identificação, desça para nível de voo 050 via Chigara Mare. Papatango, Juliette, Bravo Delta, contato radar na decolagem, fuga para nível de voo 100 via saída Arbo. 100 via saída Arbo, Bravo Delta. Tango, Julieta, Bravo 10, confirma pro ideal para o destino. Pro ideal, momento. 276, senhora. Autorizado direto ao destino, Papa Tango, Julieta, Bravo Delta. Autorizado direto ao destino, confirma livre da edição. Somente mantenha 3 mil pés. Somente eu mandei 3 mil, Bravo Delta. Visual, confirma aqui, Mike, Juliette, Romeu, frequência livre. Então, 3859, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 8. Alterne 126, decimal 0. 228-260, tá? 389, obrigado. 0 seguro, 180, autorizado. Chegou o Fiesta 77, Terraira, voz direta, cola pista no 0, curva direita, saída coral, controle do 0, decimal 8, aciona 5162. Tango Whisky, Tango Lima, desça para nível de voo 050. Autorizado 050, Whisky. Papá, papá, Alfa, Tango, Tango, serviço radar encerrado, 57 milhas, sudoeste de Salvador. Da presente, chame o controle Ilhéus, 120, decimal 1. Sapatango, Juliette, Bravo Delta, sua para uma centena. Sobe uma centena, se der Bravo Delta. Voo no 648, inicie redução para 2209. Número 2 na aproximação. 2209, voo no 648. Guarulhos 360, autorizado. VFZulu no 0, PAI, UBAD, VFZulu 44, Pagog. Engola pista no 0, curva direita, saída da L, transição módica, controle da 0, decimal 8, aciona 5171. 5171. 3360 para Guarulhos, conforme a rota, VFZulu no 0, PAI, UBAD, VFZulu 44, Pagog. Fala pista 10, por onde vem, vai ao monte, vai ao 208, 171, ou 208. Estou filmando transição, pode, vai, reporta busca o 2065. Transição, pode, vai, é o lei da morte, transição, pode. Transição, pode, vai, 208. O 1648, desce até 3 mil pés. O ajuste no 018. 3 mil pés no 018, para o 621, o QNH 1018 agora. Pushback e acionamento, ajuda aí. 7 no pé. Bom dia, Papa, Charlie Mike, até a Papá autorizado, corte para o cruzamento. Já está passado a voltar para o cruzamento, a Papá Mike. Tango de leite Bravo Delta, quando possível, estimado de pouso. 1421, cara, Bravo Delta. Gente, copiado. Oceano 6250, controle. Bono 648, informa o tráfego na sua posição de 11 para 12 horas, 20 milhas, rumo oeste, cruzando 4 mil pés em subida para 100, com Charlie 402. Bono 621, efetuando desvio. Autorizado, direto Duna, Bono 621. Oceano 6250, acione a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada mais. Oceano 648, preparação para interceptar o LF, curva direita na proa 050. Nessa proa, autorizada a interceptar. Negativo, curva direita, Bono 648. Autorizado, táxi é através de ponto 62. Bono 648. 648. Zero após companhia que está entrando no oficial, está autorizado, puxa, anotado. Pode dar uma autorizado a encontrar para o carro. Revelar o 060, voo 648. Voo 648, desce até 3 mil pés, o ajuste no 018. Ok, a gente nivelou aqui o 60, estamos recebendo o tráfego à nossa proa, ok? Então, o tráfego está na sua posição de 11 para 8, 11 para 10 horas, a 8 milhas, cruzando 050, em subida para 1 centena. Perfeito, o Bono 648 não tem condições de curvar à direita, ok? Vai ter que desviar à esquerda para 020. Qual a posição para 3? Está através do 62, então. O Alfa Charlie Mike autorizado, passo 3, autorizado, táxi até para 3. Até para 3, vai ser a primeira posição. Nós 17 no 4 para o táxi, 60 a bordo, 4 horas e 50, de radar para o caso de 10 km. 17 no 4, atenta a Eco 121, ingressando para 3, após taxi até a saída para 3, quando a porta. Ok, está visual com a aeronave já, e agora já está visual com a aeronave na curva. O gate, o 17 no 4, posiciona na táxi até o 74. Então, 60 nesta proa, aí o curso de zona é bom estabilizado, voo na meia para trás. Sente. Papatango, Juliette Bravo Delta, curva sem restrições, para nível de voo 100. Só que tem restrição agora, nível 100, Juliette Bravo Delta. O Xanam 6311, rapaz, totalmente pronto, busca. Tá pronto, busca, 6311. 6311, aguarda a TR, aguarda para os círculos por frontais. Ok, aguarda o ATR após os círculos, 6311. 1621, chame torre, 118, decimal 95. 85, ligado. Que era Aracaju, 150 autorizado, né? Coloca pistola 0 com a esquerda, sai da Conde, controle do 0.8, aciona 0.263. Baixou, travou? Travou. Visual? Ainda não, não estão recebendo glide não, né? Não estão recebendo glide? Não. 0.3 para 3.000 pés, o ajuste no 0.18. O nível 1.50, Charlie Mike. Alô, Salvador, o 2.74, tá caindo o Marcos. 2.74, indo, ponte para dando 0.2, 8.95, nível 1.09. Ponte de uma torre, ponte para dando 0.95, para o 2.74. Mantenha a proa de Pelô, aguardando a vetoração para o sequenciamento. Isso que está rolando. Proa de Pelô, aguardando o sequenciamento, sangue de Pelô. Gol no 621, todo autorizado, pista no 0, vento no 50 graus e no 0 nós. Obrigado. Torre Buenas, azul 2.7.4, passa a ponte espera no 0. É ponte espera, 2.7.4. Até a ponte, é fazer. Puxa, né, 631, autorizado, posto, ponte no táxi. Iniciando o posto, vai informar o táxi 631. Mas eu confirmo o aeródromo que eu espero que eu tenha visto. Afirmativo. Azul 2774. Azul 2770. Azul 2773. Quando eu reporto. Poderia confirmar a instrução? Cruza direita, proa 240. Limite magnética 120 de Simbra. Pro 240, vista Simbra. Chanel 6350, desça para 2.000 pés. O ajuste no 018, autorizada, final LSX e responsabilizar. Gol 1648, completo sinal LS, chame a torre 118, decimal 95. Ó, oh, ILS não vai dar, só o localizador da pista 10, ok? Isso. Ajuda aí, 7 no 4, tem condições de aliar e decolar de mediato 5 autorizados? Ali mantém, prepara-se para decolagem, 7 no 4. Oi, Salvador, voo, gol no 648. Gol no 648, bom dia, ajuste no 018. Continua a aproximação. Reporte baixar e travado, visual com campo. Só confirme com gentileza se está recebendo o glide. Negativo, apenas localizador, ok? Localizador da pista no 0, baixado e travado, gol no 648. Gente, obrigado pela informação. Gol no 621, solo 58, livre à direita, chame solo 211. Livre decolagem, pistão 0, vento 50 graus, 1.2 mais. Livre decolagem, azul 2.7, no 1.2 mais. 1.2 mais, bom dia, autorizado alfa, 10.09. Alfa, 10.09. Para o táxi, você não é 6.3, 1.1, com... 147 a bordo, 452, Altena Galeão. Chama 361, autorizado táxi índio, ponte para dono 02, 198, 95, nível 098. autorizado, táxi, ao ponto de espera da 10-2295-263, segura ouro. Cena 6250, informa que o Glide encontra-se inoperante, reporte no localizador. O Glide vai estar no localizador, né? Salvador, confirma o segmento de pouso para o estacionamento. Pois pouso autorizado, pistão a zero, vento no 40 graus, no 4 mais. Teve pouso, pistão a zero, vou na 64. Autoriza nós voarmos na proa do CNM? Aguardo isso, Sam Lima. L2794, deu pelo 57, controle 208, boa viagem. 208, Gato, buenas. Controle Salvador, buenas, azul 2794. Azul 2794, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 160 sem restrições, via saída Momo. 160 sem restrições na Momo, azul 2794. Salvador, o estado de mar? Prossiga. Informação aqui à nossa frente aqui, está descida de fio à esquerda da rota, em 30 graus. Bem, após o desvio está autorizado, Serra Vitor 366, o Whisky Tango Lima, desce até 3.000 pés, o ajuste na 09. 3.000 na proa do 366, o Whisky Tango Lima. Oceana 6250, confirma se está recebendo um glide. Confirma, senhor. Confirme se está recebendo o Glide, o Xanaé 6250. Negativo, seria apenas localizador. Grata. Chame a torre 118, decimal 95, Xanaé 6250. Xanaé 6250, copiou o controle? Negativo. Prossiga, senhor. Chame a torre 118, decimal 95. 3.5.6.2.0. Whisky Tango Lima, desça para 2.510. Autorizada final ILS Whisky, reporte próximo Serra Vitor 366. Tomaremos para 366, Tango Lima. 48, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, agora 642. Alfa Charlie Mike estacionado, estamos com 4 a bordo, 4 anos retornando Salvador para o Charlie. Seguido 4 a bordo, 4 autonomia, Alfa Charlie Mike, reposta 3. Alfa Charlie Mike 3, Alfa Charlie Mike. Bom viso ou tá bom voo, seu bebê? Não, eles estavam voando, né? Na hora do cruzamento da cabeceira e do toque, bastante pássaro aqui sobre a pista, mas é voando. Gente. Ok, ok, graças. Tenha 3.000 pés inicialmente. Mas devia manter 3.000, tanto de mais. Desça para 2.500, o ajuste no 08, reposta passando sem aviso 3.600. Comandante passando 3.600, tá? Bem, confirma para o Oceanar 6250 as condições da pista molhada? Não, pista seca, sem chuva sobre o campo, o ajuste 1.018, 6250. Gente, obrigado, 1.018, Oceanar 6250. Serviço radar encerrado, 53 milhas OE Salvador, dá presente em frequência aviso para a informação de voo e alerta, chame o centro restrito, frequência 1. 128.8, alterne 126.0. 6250, fique atento aos pássaros próximo à cabeceira, ok? Obrigado. 1-1-8-9-5-5-5. Salvador Oceania 6319, decolou pro Sudael. Opa, batendo o Xangrima. 9-5. Anaia 6311, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via saída da EO. Azul 2770, mantém o ponto de espera? Mantém. Whisky Tango Lima na escuta da torre? Na escuta, Tango Lima. A intenção de pouso 1-0? Acima de 0, dá 1-0. Repórter marcador externo, baixar travado, altímetro 1-0 no 8. Tango Lima. Azul 2770, a Lima tem cabeceira 1-0? A Lima tem. Maravilha. Décima 1. 2-1, confirma. Alô, Salvador, Oceania 6250, 0-0. Oceania 250, bom dia. Táxi autorizado até o portão 2, via Alfa Juliette.